me ajudaste, Senhor, ao fraco, ao que não tem força, Tu és abrigo, Teus braços estendidos, sempre prontos, em Ti encontramos nosso abrigo. Ó Deus, que fendes o mar, Teu poder é sem igual, nas olas do Teu caminho, nos perdemos, mas vamos voltar, Teu Espírito a nos guiar, em Teu amor queremos estar. Tua sabedoria tão profunda, oceano de graça a nos envolver. As colunas do céu tremem diante de Ti. Vamos nos render. A nos guiar, em Teu amor queremos estar. Quem pode entender o trovão do poder que em Ti se revela? Mortos tremem sob as águas, mas em Ti temos a vida eterna. Ó Deus, que fendes o mar, Teu poder é sem igual, nas olas do Teu caminho nos perdemos, mas vamos voltar, Teu Espírito a nos guiar, em Teu amor queremos estar. Em Teu amor queremos estar, ó Senhor, nosso eterno lar, nas olas do Teu caminho te adoramos.